O táxi do TAM 3733, 156 a bordo, 4 horas, céu no Galeão. 3733, confirme por gentileza, 156, 3 horas, Galeão. Afirmo. Parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1096, bom voo. 1016, 12295, via Índia, obrigado, TAM 3733. Baixaner 6332, observe o tráfego da TAM, taxiando do pátio para o ponto de espera. Ingresso Juliette, portão 09. Posição 09, 332. Charlie Serra, eu confio por gentileza, o setor de sobrevoo. Charlie Sierra Romeo, é o solo. Charlie Romeo, confirma o setor de sobrevoo? Charlie Romeo. Voo local, Salvador, Salvador. Decolagem da pista 17, curva à esquerda. Restrito a 1.000 pés via corredor forte. O transponder 0117, controle 120, decimal 8. Romeu Cien, Salvador Grupo de Zulu. Se coordenado, decolagem do PAC direto com proa da Praia do Forte. Charlie Sierra Romeu 0117 Transponder. Torre 118, decimal 95 para decolagem. Charlie Sierra Romeu, confirme novamente PAC, por gentileza. Uno 648, Solas 48, de minha direita, 121 no solo. 2-1-1, obrigado. 2-Salvador, bom dia, Salvador, Charlie Serrão, meu. Charlie Serrão, meu. Vai decolar direto, presente pro de Buraquinho? Sim, autorizado, então, decolagem da presente pro de Buraquinho. Reporte para do solo, vento 120 graus, 8 nós. 2-Salvador, Papa Romeu, 9 graus, Turiste. Corredor Vera Cruz, na pressão do meu pai, comprou para Paris. Vera Cruz, que foi para 1.500 pés, rodadora na 0.000, via corredores, informa em Paris. Via corredores, 1.500 pés, informa em Paris, 9 da Cruz. Já está autorizado, o presidente pode curvar aí à esquerda, cruzar o aeródromo. Proa de Buraquinho. Valeu, comandante. Obrigado. Autorizado, né? Manter o TAM 3733. Ali mantém o TAM 3733. Sou eu, o Gol 648 voltando. Pode confirmar a frequência do solo? É 121, desse 1 a 1. 21, obrigado. Salvador Ground, good morning. Go 1648. Go 1648, good morning. Tax approved via Alpha Juliet Gate 07. Give way to Azul ATR. Taxing to holding point. Alright, Alpha Juliet 07. The ATR, go 1648. Bravo, bravo Delta. Solo voltando, parte de decola. Alfa, para final do 7, da presente, tiver condições de abreviar e reporte na final. Tem condições de abreviar, senhor, é o 17, Índia November Alfa. É, mesmo assim está sujeito ao tráfego. Eu estou com tráfego de instrumento ainda a 15 milhas. É, tente encurtar na medida do possível para verificar a possibilidade de pouso antes ou espera. Ok, vai encurtar. Índia November Alfa. Unoveia e após conforme. 5542 transponder, controle 120, decimal 8. Salvador, bom dia. O azul 2772, aproximando com espera pronta. Gente, mantém a posição. Tenho. O T-3736 deve decolar, o vento 1,40 graus, 8 nós. Tem um helicóptero que cruzou lá o campo, está abaixo ali, 200 pés no litoral, sentido do Nordeste, não interfere, deve decolar. É, a gente está decolando da T-3733. Treinamento táxi, decolagem com a torre 1,18, decimal 95, ajuste no 0 no meio, Mongol. Pilota Fox, pronto, cópia. Para Siri, nível 045, decolagem da 1-7, curva direita via corredor axé, restrita a 1.000 pés até a liberação do controle. O transponder 0121, controle 120, decimal 8. Regina Federal, livre pouso, pistola 7, vento 150 graus, 5 nós. De November Alpha, visual na final 1-7. Sim, livre pouso 1-7. Livre pouso 1-7. Como gol? Saúde, Salvador, gol 9098, bom dia. Gol 9098, bom dia. Pronto, pega Leão? Pronto, corre. Da Leão 400 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, após voa direto, Irumi, via Upper November 857 até Monsul. 5557, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 400, Upper November 857. Decola a primeira curva direita, na da El, Leda, após Leda, direto, Irumi. 5557 é o transponder, 120, decimal 8, é o controle. Gol 9098. 9098, correto, time para posicionamento. 9098. Salvador, bom dia, gol 6210, na Urno. Gente, gol no 621, o vento 080 graus, 612 é nós, autorizado pouso pista 1-0, gol no 621. 621, livre pouso. Vale Serra Romeu? A sua escuta, comando. A sua altitude? Presente também, eu tô Márcio. Então, confirmando qual a qualidade que o senhor vai pousar? Vou pousar no grupo de Zulu Prado Fóssil. É só me livrando da CTR de Salvador. Faz isso. Retornando a flor de Itapista, 3899. 0065 Ivete, confere agora no minuto, por favor. Autorizado é a porta táxi. Portará, 639. Obrigado, Linha, mantém a pista no 02772. 72, ali mantém. 621 no solo 5000 à direita, 211 no solo. 211, 621. Plano 3896, desconsidera a restrição e ETAP. Separa 2 mil pés, altinho, tem salvador 1-0 no meio, livre elétrico, rei para 1-0, chave estabilizado no curso para localizador. Ok, desconsiderando a restrição e ETAP, desce para 2 mil pés, autorizado ir a 7-3-2-9-6, total estabilizado. 772, livre decolar, vento 1-3-0 graus, 8-9. Autorizado a decolagem, o 72. Controle Salvador, bom dia, Zucuno 96, informação Juliette. Bono 96, sem identificação, desce mantendo nível 050, chegada Mare. Desce mantendo 050, chegada Mare, Zucuno 96. Agradeço. Azul 2772, decola 57, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Tome visual com campo, November Oscar Whisky. Já estamos visual com campo, November Oscar Whisky. Gente, agora é transferência das comunicações. November Oscar Whisky. Vai aguardar a transferência das comunicações, November Oscar Whisky. Salvador, bom dia, azul 2772. 2772, contato radar na decolagem. Eu mantenho o nível de voo 180, saída coral. 180, saída coral, 2772. Plano 3733, chame agora o centro Recife, frequência 25, alternativa 1-3-3-25. Entendeu, alternativa 1-3-3-2-5, poderia confirmar a primária? A primária 1-2-5-1, alternando 3-3-2-5, plano 3733. 2-5-1, obrigado. Antes da Juliette, Romeu 21. No 620, posição no 621, informo que aguardará a posição 1-0, mantenha a Juliette. Guardando, bom, no 621. 2065, prossiga para o solo. Gente, mais um minuto, por gentileza. Você via Índia, ponto de disparador em 1-8, decimal 95, 8 metro, 1016, bom voo. 1295, obrigado, bota a autorizado, tá? Chama para ingresso no 7. Roleta, ótimo. Eu pego Zulu 1-0, primeiro eu vejo que intercepta, pode salvar até e conforme. Transponder 5556, controle 1-2-0, decimal 8. 3-1-1, a linha decola já direto? Afirmativo. Autorizado, ingresso, alinhado e decolar, vento 1-40 graus, 8-9, 3-1-1. É, a linha decola, 3-1-1. Autorizado, pushback e acionamento 2065, informo que o seu cotejamento foi incompreensível. Pode repetir para o solo, por gentileza. Estamos autorizados a Guarulhos, 3-0, Upper Pro 10, decola na DF, da El Leda Ótima, controle 208, que pode cobrir. Gente, o nível autorizado é o 360. Autorizado 360, controle 208. 2065, protegimento correto, reporta pronto pro táxi. Tem condições de realizar o pushback um pouco mais pro gate 1-1, de forma a liberar a entrada pro colega da companhia, taxiar até o gate 1-0? Ok, então tem que ir até o 1-1, será feito, vou 2-0-6. Falou Salvador, gol 9098, pushback acionamento, posição 5. 9098, um minuto, qual é o seu pushback? Gente, 9098. Bom, no 621, no ingresso via Juliette até o gate 1-0, atenta ao colega da companhia liberando o gate. Gente, ingressando, bom, no 621. Autorizado a decolar, pista no 7, vento no 40 graus, 89, Delta Fox. O vento 140 graus, 5 nós, de pouso, pista 1-0, informa o tráfego à sua esquerda, aproximando para a pista 1-7, pela projeção do voo, o tráfego é lento, não interfere na sua aproximação, de pouso. 7, atualizado, pouso, cabeceira 1-0, tá? 3896. Roxané 6311, decola 03, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Legal com o Delta Fox, decola ao 03, controle 120, decimal 8. Vamos passar nosso gráfico. Tem um nível de voo 360, após cruzar 2 mil pés, voo em Leda. Ok, 360, após 2 mil pés, Leda, 6319. Controle, bom dia, Tabatanguá, Delta Fox. Siga. Decolou um destaque e solicita prosseguir para aqui, Arão dos Corredores, senhor. 95, altímetro 1016, bom voo. 1016. Bate o Uninja, o gol 2065, boa. Condições visuais de corredor axé, informe através do farol da barra, Eco Delta Fox. Chamará. Acho que equilíbrio pouso no 7, vento no 30 graus, 89. Equilíbrio pouso no 7, solo 04, vira direito, 21 no solo. 21, 3896. Espera, estou em 1-1-9-95. Ok, aguarda liberar o pátio, aí segue Índia pro 9295, boa. Solo 3896, ligou na escuta. 3896, táxi via Alfa, reporta a cidade Juliette. Alfa, reporta a cidade Juliette, 3896. Boa. Tá aguardando subida para 045. Delta Fox, copiou o motor? Confirma, senhor, tem mais de seria aí? Vai manter 1 no meu pé. Corredor axé, informar no farol da barra e aguardar para a subida. É, cuidado do foco. Ah, ok, senhor, vai botar o farol da barra e vai manter o número 10 até o destino, ok? pés até o destino confiado. Quando possível, seu estimado para Barra Grande. Uno, 302. 302, copiado. Ele mandou a hora certa no 306. Confirme seu estimado para Barra Grande, com Delta Fox. Salvador, azul 5196, pode prosseguir na descida? 96, desça para 2000 pés, última trem Salvador 190 no meia, livre LS, chefe estabilizado no localizador. 2000 pés, ajuste 90 no meio, autorizado LS X-Ray, 196. É com o Dr. Fox, confirme seu pouso em Barra Grande? Estimado em Barra Grande, rápido, Dr. Fox. Confirma seu estimado para Barra Grande. 1332. 1332, copiado. Tenha 10, voo 906. Page 127, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa Campinas. 098, zero a passagem R2 da TAM, que ingressa no pátio, após prossegue táxi via pátio 1 no Índia, ponto de esperatura em 18, decimal 958, 1016, bom voo. Presente, após a passagem da Airbus, está livre via Pátio 1 na Índia, 2-18-95-2016, gol 908. Controle, Salvador, bom dia, Oxanem, dentro do centro, informação. 250, assumir a estação, desse mantém o nível de voo 050, autorizando a chegada à Mária. Desse mantém o nível 050, chegada à Mária, Oxanem, dentro do centro. Jota Fox, frequência liga no 345, mantendo meu pé até o destino. É com o Jota Fox. Bravo, Bravo Delta, decola 09, controle 120, decimal 8. Gente, Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta. Controle Salvador, Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta. Romeu, Bravo, Bravo Delta. Contrato na decolagem, submantém o nível de 380, saída da El. 380 da El, Bravo, Bravo Delta. Antena 6319, chama o centro Recife, as frequências 251, antena 33, decimal 25. 251-3325, bom dia. 251-3325, bom dia. Correto, bom dia. 9098, mantém a posição. Mantém a posição, 9098. Estabilizado, azul 596. Azul 596, complete a aproximação em VS, chama-se 18.95. 18.95, obrigado. Controle Salvador, voo 0094, faz o LS, passa o 200.74. 094, sem identificação, desse mantendo de voo 060, chegada Mare. Identificou Mare para 060, tá voando para 075, mais 33 milhas, aí consegue voltar. 130 graus 619, autorizado pouso fechando zero. Livre pouso fechando zero, do 5196. Chegou 0, 94. 08. 08. 2065. 2065. Contato radar decolagem, submanter o nível de voo 360, saída da EL. 36 da EL. Salvador 394, passando 294-190, centro da informação Juliette, bom dia. Voo 1394, acerta a indicação, desça e mantenha o nível de voo 070, redução para 230 nós, chegada Mari. 070, com que velocidade? 2309. 2309, 0709. Voo 094, chamou o controle? Informar o desvio, coroa 070, mais 5 milhas. Cliente dos desvios, está livre. Fome e alterno para ser reorientado na aproximação. E na lateral de Mari pode voltar, sendo 094. Cliente, fome e alterno. Permanente. Controle 394, necessidade de desvio. Direito para 800. Cliente dos desvios, 394. Informe alterno para ser reorientado na aproximação. Cliente 394, até através da posição Mari. Papa Romeu, Bravo, Bravo Delta, China agora o centro Recife. As frequências 251, alternativa 33, decimal 25. Recife 251 ou 3325, Bravo, Bravo Delta, boa. Cliente de Alfa Juliette, azul 590. É autorizado, Alfa Juliette até o 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 590. Está pronto para decolar? Pronto para decolar, 9098. Autorizado, aliás, decolar 090 graus, 5 nós. Deveria decolar 9098. Correto. Descendo para 2000 pés, último entre em Salvador, 906, livre LS, informe estabilizado no localizador. Fechando em 6250. 22, como é? Duna 094, voo ITAP ou Duna? Livre informações à esquerda, está autorizado o ITAP 094. ITAP 094. Delta 50, eles consideram a região vertical em TAP. Manteposição por 1 minuto. Gente, chame iniciando. Voo 2065, descendo Mississippi, frequência 251, alternativa 33.25. Voo 2065. 2065, prossiga. Recebe Recife em 251, alternativa 133, decimal 25. 251, 3325, gol 2065, boa. Azul 2772. 72, prossiga. Hora 58, milha sudoeste, Salvador, mantendo 180, serviço radar terminado. Chame o controle Léo da frequência 120, decimal 1. 1201, obrigado, boa tarde. Salvador 118 Batagol, muito bom dia ainda. Gente, na informação que é a Juliette, confirmando para Recife. Gente, informação Kilo em curso, número 2 para a cópia, aguarda por gentileza. Guardando. 80 graus, é a 19 de decolagem. É, a gente está apresentando uma falha aqui, solicita retorno para o pátio, voo 9098. Autorizado à direita, pode ingressar à direita aí na taxi Charlie, depois Índia. Chamo novamente solo 1211 para coordenação de portão, vai parar em portão, é isso? Afirma, a gente está com um probleminha aqui, vai ter que retornar. Charlie Índia, então chama solo, gol 9098. Afirmativo, mantém a posição ali na Índia antes de entrar no pátio com a confirmação de portão. Paciente, 9098. Pode prosseguir na descida, 0194. Firme. Pode prosseguir na descida, o gol no 0094. Separa 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 0196, ou no 0094. 3.016, no 0094. 394, pronto para resumir a navegação. 394, o ETAP. ETAP, 394. Gol 9098 prossegue o taxi via Índia, pátio 1, pátio 3. Quando lá tem de sinalizador. Atende Índia, pátio 1, pátio 3, gol 9098. 9098, a posição é 2 Lima, ok? Atende 2 Lima, gol 9098. Pátio 3 seria perto do pátio de carga, né? Tem um pátio de carga, então vai cruzar o pátio principal onde o senhor estava parqueado e prosseguir à frente ao pátio de carga, pátio 3. Perfeito, 9091. 6250, completa a aproximação de S, 62 Salvador em 198, pessoal. 14, 394. 394, desça para 3 mil pés, o último trem salvador na 096, onde 394. 394, livre. Obrigado. Salvador, bom dia, azul 4207. 4207, acione a indicação, desse mantém o nível 040, chegada Bonf. 040 na Bonf, azul 4207. já chamou o 1184? Negativo, não chamei o 1184, é o número 2 para cópia. Paciente, querido, né? Só porque tá, percebi agora que tava com o rádio baixo aqui. Então, muito obrigado, tô aguardando. 1184. Gente, prepara a saída Pucca, transição Caju, aguarda só mais um minuto, por gentileza. Pucca, Caju, aguarda também. 1621, copia? 621, copia. São Paulo, Congonhas autorizado 360, decola da 190 com primeira curva direita na saída da Euleda Mortimer. Depois do 190 primeira aerovia, após Cubave, conforme rota. Transponder 573, o controle em 120, decimal 8. É, saída autorizada para Concoen 360, curva direita da Euleda Mortimer, da 310, depois da força do rota. 573, eu não copiei o saída, 120. 1208. 8. 621. 1621, no cotejamento correto, reporta pronto para pushback acionamento. Recordará. 190998, na escuta. Prossiga 9098. Confirma, irá cancelar o plano ou retornará para... chamará novamente só? Vai chamar novamente pronto, só para verificação aqui do equipamento. Gente, bom, 9098. 9098. O 1184, copia? Agora, sim. Recife autorizado 370, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Pucca, Jamo após Jamo Caju. Transponda 5565, controle 120, decimal 8. Ativo, seria 370, decola 10, curva à esquerda, Pucca, Jamo Caju. 5565 e o controle 1208. Gol 1984. 1984, protegimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará. PLS, avistando 0904. Quase completo de aproximação de S, estima a turma de Salvador, é 1 na noite, decimal 5. É, 1865, é isso? Decimal 95. 1895, 0904. Salvador, gol 094, passando externo, bom dia. Sobre Salvador, gol 094. 094, ciente, agora despistaria, autorizado pouso, ventou no 00 graus, menos 19. Teve o pouso no 0, gol 094. 6250, solos 25, 21 no solo. 21, obrigado. 21. 94. Gente, tem alguém 02 autorizado. Alvo Juliette, posição 02. Entendeu agora que é 2000 pés, livre LS. Correto. Salvador, uma boa. Gol no 648 com aquilo, autorização Maceió. Passe? Gol 1648 com aquilo, autorização Maceió. 1648, informação aquilo, confere. Aguarda um minuto, cópia, prepara a saída. Pucca, Jamo, após Jamo Caju. Aguarda, Pucca, Jamo Caju, obrigado. Para o push estacionamento 118 Vada Gol. 394, complete a aproximação ILS, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 95394, bate dentro. Pro sonho da guarda, já ingressando verdemente após o início do pushback, ok? Após o arroz da Avianca, livre, chama táxi, 1-9-4-1. 1-9-0. 4-2-0-7, desça para 2010, última entrada em Salvador, 1-0-1-6, liberei a SXI para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. 2-1-0-1-6, chama estabilizado no localizador, azul 2. 4, pode iniciar de imediato a aeronave de aeronave de aeronave de aeronave de aeronave de aeronave de aeronave de copia. Maceió autorizado 350, decola da 110 com curva à esquerda na saída Puca, Jamo após Jamo Caju. Topes 1-1-7 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista nos planos de voo. Transponder 5001 no controle em 1-20-8. Autorizado Maceió, 350, via Pesulo 7, decoda 1-0, curva esquerda na Puca, Jamo Caju. 5001, transponder 208, controle, gono 648. Gono 648, protegimento correto e agora está pronto para o pushback de estacionamento. Agora é a Gono 621 no 11, check estacionamento. 1-0. Gente, autorizado, pushback acionamento. Tem condições de realizar um pushback um pouco mais para trás, para o gate 1-1, de forma a liberar a entrada do gate 1-0? Afirmativo, vou no 621. Gente, vou no 621, graças pela colaboração. Nada. Opa. Vou no 094, ingresso via Juliette para o gate 1-0, atento ao tráfego da companhia, liberando o gate. Gate para 1-0, atento. Táxi 1184, 3h25, Palmas. É, mentira, é João Pessoa. E tem 125 agora. Se é via Índia, ponto de espera chamador em 118-95, altímetro 1016, bom 1184. Com 1016, 1895, obrigado. Bom dia, 1184. Nave 4, solas 30, direito 21, solo. Direito 21, bom, 3-4. Solo Salvador, boa tarde, bom dia, Gono 394, Livorona, Alfa. Gono 394, Alfa, Juliette, reporta antes da Juliette. Alfa, Juliette, chama antes da Juliette, Gono 394. Corre, Salvador, muito bom, 1-1-8-4. 1-1-8-4, a linha e decola direto. 07 2 1 9 5. 295, obrigado, bom domingo. 2, Gono 648, no 7, pushback sonamento. Gono 648, aguarda, número 2, doutor. Guarda. Torre, bom dia, azul 4207 na longa final. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso 4207 azul. Vai, escuta. No 621, no táxi 173 a bordo, 3 horas e 50, Floripa. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1 noite, do sinal 95, altímetro 1016, bom voo. Parte 1 no Índia, 295, 1016, bom, no 621. O 4207, vento 1, 20 graus, meia dúzia nós, ele pousa, pista no zero. Pousa no zero, azul. O 1184, decola 34, controle 208. Tenha um bom dia, bom serviço, cara. Então, para o som, quem chamou? Gol 394, próximo a Juliette. Uno 394, mantente da Juliette, após a passagem do bonde da companhia taxando até o ponto de espera, ingressa via Juliette para o gate 06. Após a passagem, colega, ingressa na Juliette para o 06, 394. Fuca 37. Gol no 621, bom dia, pronto. 621 autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Nem mantém, gol no 621. Azul 4207, solo 35, de direita, chama no 211 no solo. Direito, 211, obrigado. Salvador, Xanamia 33, com informação Juliette, solicita Nega 320 São Paulo, Congonha. O Xanamia 333, informação que o impulso aguarda um minuto, copo. Quem te aguarda, Xanamia 3. Bom, no 648 autorizado, se tiver que acionar, recorte o táxi. Autorizado, um ataque, 648. Fala, bom dia, azul 4207, me aqui. Azul 4207, táxi via Alfa, reporta o estrela. Alfa Juliette, azul 4207. Salvador, bom dia. Gol na 739, descendo por 50 com aquilo. Quero pro dia, tá? Você confirmou um parte a pista que vem em decola? Espera estar, pista 17, pra galera. Gente, é só confirmando, o seu plano se encontra como vencido. O senhor fez alguma DLA? Gente, aguarda um minuto pra cópia. Gol no 621, decola aos 37, informação adicional restrita ao nível 140 até o limite de 30 milhas ou coordenação com controle. Chama o controle 208. 140 até 30 milhas, controle 208, boa. Sim. Confirmando que 407 é ataque via Alfa e Juliette. Afirmo 4207, Alfa e Juliette. Reportante da Juliette. 4207. Diego, Bruno 621, decola na DAEL. 40, restrito, saída da EL. 140, restrito na DAEL, com 621. Então, no zero com primeira curva direita na saída da EL, Leda Monte. Então, fez o 1-0, a primeira aerovia que intercepta, após curvado e conforme rota. Transponder 5003, controle em 120, decimal 8. Salvar nível 360 para São Paulo, comboio, São Paulo da 10, curva direita, da Euler da Mostra, o 003, o controle 1208, Mulchané, 6333, repito. Transponder 5003, controle 208. É 333, cotejamento correto, informo que após o decolagem está restrito no nível 140 até 30 milhas de Salvador. Passear só a decolagem, então, restrito ao nível 140 até 30 milhas de Salvador, do Chané 6333. Chané 6333, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback, acionamento com gate 09. Ah, 6333, é o gate 9. Sim. Próxima Juliette, Azul 4207. Azul 4207, Alfa Juliette, teu gate 03 autorizado. Gate 03, Azul 4207. É que você via parte 1 no Índia, ponto de espera, chamado em 1,95, altímetro 1016. Dará passagem ao Embraer da Azul, ingressando no pátio após prossegue o táxi. Bom voo. Pátio Índia, Vlad 295, economia 4209. Qual é o Mike Wolf? Mike Wolf, mais prosseguindo. Estacionado que agora. Gente, mais um minuto, por gentileza. Livre acionamento e reporta novamente o controle. Reduz um livre, ascensão 360. Para o 360, 621. Teste 39, vai manter desvio por mais quantas milhas? Ah, 5 milhas, aproximadamente. O 1184. Aéreo 1184, chame centro Recife em 12545, tem um bom domingo. 1145, tem um bom domingo, você também, um bom serviço. Gente, para o giro de manutenção, chama a torre 1835. É, estão andando para o Freud, tá? Pegou no 739. Do Axé, transponder 0135, controle 1-20-8. 0135-119-8, 1-20-8, 1-20-8, 1-20-8, 17, 0-4 a bordo, 5. Mike Golf, Mike, só corrigindo, é 01114 no transponder e decola 500 pés com pro do litoral sul da pista no site, ok? Pode proteger, por gentileza? 01114, com curva à direita. Com pro do litoral sul, decolando 17 a 500 pés, confirma? Tente para o táxi que chama Torre 1985, altímetro 1016, confirma o POB? 04. Tente, chama a Torre 1985, bom voo. Torre, Mike Golf Mike, nível táxi para decolagem Valença Pro Sul, autorizado. O vento 120 graus, 8 nós estamos fora do solo. Golf Mike decola aos 4-3, intercepta o litoral sul, corredor Axé, chama o controle 2-0, decima 8, Mike. Mike. 648 decola aos 4-3, controle 208. 208, uma boa. Salvador Bush Control, good morning, go on 648. On 648, good morning, climb the maintain level 350, book departure. 350, book departure, go on 648. Could fly heading to Buka or Jamo? Fly direct to Jamo. Jamo, thanks a lot. No 739, chame centro, correção, consegue. Ok. Voo no 621, chame centro, Recife, 251, Noterra, 3325. Com o centro, 251, 3325, voo 621, posso. Salvador, é um Mike, Golf Mike, bom dia. Eu, Mike, Golf Mike, prefiro. Ok, você falou da presente, vai ser aqui, eu falo da porta, aqui para Valença, na Mato Grosso, 01, Mike, via corredores para Valença, em forma de Fala da Barra. Através de Fala da Barra.